fazendo o que eu gosto. Vivo como eu quero, ganhei bem mais do que eles me deram. Fazendo o que eu gosto, vivo como eu quero, lucrei bem mais do que eu vim do zero. Sem ter pra onde ir, só me restou o topo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sem ter pra onde ir, só me restou o topo. E se voltar em outra vida, eu vou fazer de novo. Champanhe e uma casa nova pra mãe. Fumando de verdade em Amsterdã. Horas de estrada dentro de uma van. Quase 3 da tarde, café da manhã. Dia após dia, eu fui letra por letra. Fiz problemas e rimas, dei lucro pra empresa. Eu quis ter outra vida, não só mais da mesma. Esposa, rainha e uma princesa preta eu tenho. Fazendo o que eu gosto, vivo como eu quero, como eu quero. Ficando à vontade onde não me quiseram, não me quiser. Falando mais verdades que não te disseram, yeah. Que quando nós estamos tranquilos, eles se desesperam. Nascemos pra ser empresários, não presidiários. Pra ter horas de folga, não só ter horário. Pra fazer o que quisermos, não só o primário. Mais coragem pra ter lucro e não só o salário. Fazendo o que eu gosto, vivo como eu quero. Ganhei bem mais do que eles me deram. Fazendo o que eu gosto, vivo como eu quero. Lucrei bem mais, já que eu vim do zero. Sem ter pra onde ir, só me restou o topo. Ao topo, ao topo, ao topo, ao topo. Sem ter pra onde ir, só me restou o topo. E se voltar em outra vida, eu vou fazer de novo. Sei que é mó estresse, difícil é ter calma. Vão tirar tudo que tu tem, mas não roubam tua alma. Se valeu de aprendizado, então não serve trauma. Só esquece quem te esquece, fortalece quem te salva, salva. Ciente que isso tudo é uma selva, selva. Ainda te pergunto onde cê estava, tava. Quando tudo era só nada e eu na merda. E eu na merda, onde cê estava? Sempre no corre, dando meu jeito, manter o foco. Seguindo no plano, noites em claro, fazendo o que eu posso. Vidas em jogo, anos de trampo e são só negócios. Um pela família, dois pela grana e três pelos sócios. É que eu saí do zero e pra lá não volto. Sem ter pra onde ir, só me restou o topo. Diz que fase boa é curta, então dela não solto. E se voltar em outra vida, eu vou fazer o dobro.